parabéns, viu, Thiago, Sanajara na 3, autorizado final, procedimento de LF é feito, Sanajara, Salvador, resposta, obrigado. Para informação, tráfego do Guardião 05, prosseguindo o sentido contrário do coral de 500 pés do helicóptero da Polícia Militar em Itália. Para o braço mas fica para essa Santana, está agora na 562-2 Salvador, resta uma navegação na Praia de Bombay, que está aqui para a chegada para a Mediana. Dois, zero, três, separada, três, zero, três, dois, zero, três, uma, oito. Alfa-Dom prossegue. Deixa para 1-2-7, deixa marcha 1-2, reporta 5 horas. Poder de continuar no seu modo Paulo do Instituto. Deixa a pé de aproximação, está na agora, estou 1-1-8, decimal 9-5, bom. Salvador, boa tarde, Federal 9933. Federal 9933, recebendo a informação, a autorização de pouso, informo o Alfa Charlie 910, está rolando na última sessão. Deixa para a nível de voo 060 para o localizador direito a 080. Aguardando a autorização de pouso. Bom, Luz 4473, antes de fazer a inscrição. decimal 35, autônomo 25, decimal 90. Agora está com o telefone, eu faço o desafio. Azul 4463, alta de desafio, coloque. Então, 90, 90, 90, 90, 30. O Norte, você prossegue a 27 até Vera Cruz, você está solto? Fala, cara, na nossa Força Aérea Brasileira, CAM 208 a 3.000, está executando manobra de setor, apresenta o seu passarismo. Extinção, na cidade, 0.0 graus, eu não sei. Bora, viu? Para 2.000, vista na 0.2, autorizado a final do procedimento da leite foi estabilizado. E 733, chuva para 2.075. Avião 02, está presente, e avião 2.025. Eu vou ter que fazer um pouco para o litoral sul, reforça através do parque metropolitano de São Sul e para o não tenho da noite de eu, Vitor, até o Delta, prossiga. Sony, bom dia, azul 4463. Não, 4463, com 4 radar novo falado, que vai ser amigo de voo 90, após 27 e direto coral. Após 2000 coral, azul 4463. Thank you. Bravo, desça para 3.000 pés, vista na 092. Você já tá iniciando agora, alto mesmo, da próxima linha. Distância lá das restrições do pelo, deixa para 3.000 pés, ajuste na 012. Para informação, tráfego, posição de 10 horas, 17 milhas, MOS, fazendo 1.000 pés, alfa 29. De Salvador, Papa Romeu, Bravo, Fox Mike. Salvador, Bravo, Fox Mike, para nova destinação com o direito a Pro 1-2-0-0. Direita 2-0-0, Bravo, Fox Mike. Thank you. restritivas. Bom, aqui nós temos autorizado a linha controle. Tchau, tchau, Ian, por favor, se você estiver à direita, por favor, 121, decimal 9. Existe a presente posição, variante de sete baixas, forte agora de modo. decimal aqui. Thank you. Florida, o Hotel do 73. foi pousado uma de proa, então quando a opção não desvia, vou acionar minha 320. O seu número 4 na aproximação, confirme, irá necessitar mais desvio nessa proa?